Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? A lembrança no espelho, a esperança na outra margem. Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade? Na falta de algo melhor, nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Tenho vivido um dia por semana, acaba a grana, a mesa ainda tem. Sem passado, nem futuro, eu vivo um dia de cada vez. Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade? Se eu soubesse antes o que sei agora, iria embora antes do final. Surfando karmas e DNA, não quero ter o que eu não tenho medo de errar. Surfando karmas e DNA, não quero ser o que eu não sou maior que o mar. Falta do que fazer, inventei a minha liberdade.